Secundária em Movimento, um programa da responsabilidade do Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, com a coordenação da professora Célia Lourenço. Secundária em Movimento, na Boa Nova. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova, começa aqui mais um Secundário em Movimento. Iniciamos as notícias acerca do cumprimento do plano de atividades da Escola Secundária de Oliveira do Hospital e outras informações pertinentes. Relembramos os alunos dos ensinos básico e secundário que está a decorrer o prazo até ao próximo dia 16 de dezembro de entrega das listas para o Parlamento dos Jovens. Convidamos os alunos interessados em discutir ideias e experienciar o processo democrático a participar neste programa e apresentar uma lista candidata, constituída por 10 elementos. Cada lista deve apresentar uma, duas ou três medidas sobre o tema, acompanhadas de uma breve justificação. Os temas para este ano são, recordamos, para o ensino básico, redes sociais, combate à discriminação, e para o ensino secundário, redes sociais, participação e cidadania. Está a decorrer o concurso de postais de Natal da Escola Secundária, atividade dinamizada pelo Departamento de Línguas e que conta com trabalhos de alunos dos mais diversos níveis escolares. Para além de comemorar esta época natalícia, a atividade pretendeu incentivar a criatividade e originalidade dos alunos que fizeram postais de Natal elaborados em vários materiais nas diversas línguas estudadas: espanhol, inglês, francês, alemão e português. O resultado foi um enorme painel multilingue de postais de Natal. Serão escolhidos 3 postais. Os autores dos melhores trabalhos serão premiados com filmes em DVD relacionados com a língua do postal vencedor. Dou a palavra à psicóloga da nossa escola, Carolina Veiga, que vem apresentar um novo e muito pertinente projeto da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. A Escola Secundária de Oliveira do Hospital tem um novo projeto inteiramente dedicado ao aluno e à família, o Fica Bem. O Fica Bem pretende ser um espaço aberto a toda a comunidade escolar, alunos, pais, professores, funcionários e etc., ao qual todos possam recorrer para encontrar soluções para os seus problemas. Este projeto conta com a colaboração de diferentes estruturas que garantem o funcionamento da nossa escola ou que com ela colaboram, nomeadamente os coordenadores de ciclo, professora Isabel Diniz e professora Fátima Coceiro, o Serviço de Educação Especial, com a professora Helena Sousa, o Serviço de Psicologia e Orientação, com a psicóloga Carolina Veiga, o representante dos cursos profissionais, a professora Sónia Seco, também elemento da direção da escola, a coordenadora para o absentismo e o abandono escolar, a professora Adelaide Rafael, o representante dos assistentes operacionais, pela dona Fernanda Silva, e o presidente da Associação de Estudantes, José Correia. Conta ainda com a colaboração da responsável pelo Programa de Educação para a Saúde, a professora Paula Canetas, e o representante da Associação de Pais, na pessoa da professora Ana Paula Nobre. Este projeto tem como principais objetivos promover a mediação de conflitos, sensibilizar para a prevenção de comportamentos de risco, acompanhar os alunos com dificuldades de integração escolar, promover o envolvimento parental no percurso escolar dos educandos e atuar em situações de carências socioeconómicas, entre outros. Pretendendo que as nossas respostas sejam o mais adequadas e integradas possível, iremos também solicitar a colaboração do município de Oliveira do Hospital e do Centro de Saúde. Contamos já com a participação da doutora Rita Moraes, nutricionista, que tem já um projeto a decorrer com turmas do 7º ano e do 10º ano. A partir do início do 2º período, este espaço irá funcionar no anfiteatro às segundas-feiras entre as 16 horas e as 18 horas e às quintas-feiras entre as 12h40 e as 13h25, onde estará um ou mais elementos deste projeto que poderá atendê-lo. Poderão ainda fazer-nos chegar dúvidas, questões ou sugestões através do e-mail ficabem.eso@gmail.com. Este projeto estará também em colaboração com a equipa que dinamiza este espaço radiofónico, Secundário em Movimento, e iremos organizar um conjunto de atividades a serem divulgadas atempadamente, dirigidas a todos os ouvintes que connosco queiram colaborar. Desde já, aceitamos as vossas sugestões ou dúvidas, todas serão bem-vindas, todas serão alvo da nossa melhor atenção. E podem fazê-lo através do nosso e-mail, ficabem.eso@gmail.com, ou através de carta dirigindo à Escola Secundária de Oliveira do Hospital,

Como responsável por transmitir tudo o que se passa dentro da Associação de Estudantes, começo por dizer que os torneios de sueca e de pés ainda não se realizaram. Por isso, ainda se aceitam inscrições por parte dos alunos. Como já deves ter reparado, a rádio da escola, de seu nome Colbeat, já está em funcionamento. Nesta rádio transmitimos música dentro dos horários possíveis e também informações de atividades a realizar. Para já, a associação apresenta duas atividades já para esta semana, que acaba o primeiro período. A primeira atividade é uma festa de final de período para todos os alunos no dia 16 de dezembro, durante a tarde. A segunda atividade é um jantar de Natal, onde alunos e pessoas interessadas poderão ir. O jantar irá ser no dia 17 de dezembro, sábado, no pavilhão municipal de Oliveira do Hospital. O preço por pessoa é 7,5€, já com bebida incluída. As inscrições já estão abertas. Basta dirigir-se à Associação de Estudantes ou a um membro dessa mesma. Sem mais nenhum assunto, à IEDA Secundária, espero que todos os interessados participem e desejo a todos um bom Natal e também um feliz Ano Novo. Gostaria de ouvir Paulo Gonce, O Teu Brinquedo. Já comprei o teu brinquedo, é total o meu desassossego. E contei ao mundo o que te vou dar. Eu vou fazer segredo até ao teu jantar. Só tu é que não sabes o que eu te vou dar. Espera um pouco mais, espera um pouco. Pedi que me guardassem até eu confirmar a cor de que mais gostas. Calma. Espera um pouco mais, espera um pouco. Quem é que faz por ti o que eu faço? Já é quase de dia, é hoje que te vou dar o teu brinquedo novo. Calma, já falta pouco mais, já falta pouco. Quem é que faz visto que o tempo não vai estar amigável, o melhor é não se aventurar no exterior sem guarda-chuva, a menos queira passar o resto da semana rodeado de lenços de papel. Reserva uns dias para visitar a Guarda, que tem agendada para este fim de semana uma verdadeira odisseia cultural. Antes de tudo, visite as exposições À Luz do Sol, de Ana Pimentel, na Galeria de Arte da Guarda, e Arte Primitiva, coleção particular de escultura de Adriano Vasco Rodrigues, na Galeria do Paço da Cultura da Guarda. Para a refeição, escolha o caldo de grão e o cabrito assado, verdadeiras especialidades da zona. Mais tarde, Omar Soleiman, músico sírio que iniciou a sua carreira na música eletrónica em 94, vai atuar no Teatro Municipal da Guarda, no dia 17 de dezembro, às 21h30. Aproveite! O bilhete para assistir a esta viagem extraordinária pela música síria custa apenas 10€. Na cidade pode encontrar várias pensões e hotéis. Se preferir o turismo rural para uma noite tranquila, faça um desvio para as aldeias circundantes. No domingo, está previsto o habitual concerto de Natal, na Igreja da Misericórdia da Guarda, pelas 17h30. Não deixe de visitar o Ex Libris da cidade, a Sé Catedral, e no final, traga para casa um cobertor de papa, uma verdadeira recordação da cidade, que está perto de desaparecer. É em Maçainhas que se encontra o último ponto de fábrica artesanal de cobertores de papa do país, uma arte que remonta ao reinado de Dom Sérgio II. Traga um para casa e contribua para que esta arte não se extinga. Até porque, com o cobertor para o proteger do frio, já não tem desculpa para ficar em casa. Votos de boa viagem e boas visitas. E agora deixo-vos com a Mónica e a sua sugestão de leitura. Neste secundário em movimento, sugerimos a leitura da obra A Cidade e as Serras de Eça de Queiroz. Tal como o próprio título sugere, neste livro vemos retratadas as diferenças entre as zonas urbanas e as zonas rurais. Eça de Queiroz serve-se esta obra para denunciar um aspecto importante da vida do escritor. A partir dos 30 anos, escreveu várias cartas aos seus amigos em que denunciava essa ânsia por uma vida familiar que o retemperasse do descampado do sentimentalismo de que estava cansado. Estabelece, deste modo, uma comparação entre a módica e agitada vida em Paris e a vida tranquila e pacata na cidade serrana de Tormes. Serão o Fausto, o conforto e a ciência necessariamente sinónimos de felicidade? Uma sugestão de leitura acompanhada por uma reflexão sobre o sentido da vida, a busca da felicidade e o encontro de um lar. Deixo-vos agora com o Bruno e com a sua sugestão cinematográfica. Hoje trago-vos o filme mais falado do momento. Chama-se Um Método Perigoso, uma realização de David Cronenberg, que se aventura nos meandros da psicologia e fala na companhia de Carl Jung e Sigmund Freud, duas figuras pioneiras na análise da mente humana. Cronenberg tem-nos habituado a personagens que exploram os limites da sexualidade. Pode parecer estranho termos o realizador de uma experiência tão bizarra quanto Existence neste ambiente conservador, de passagem do século XIX para o século XX. E pode parecer estranho porque há aqui um cuidado cénico essencial de transmitir um ambiente moralista de então. É certo que estamos bem longe das mutações de Existence, mas esta é também a história sobre dois homens que desafiaram a forma do ser humano olhar para os seus impulsos mais naturais. No centro da história temos a relação entre Freud e Jung, mas acima de tudo a forma como a relação entre eles ganha novos contornos quando surge uma mulher entre eles, que irá provocar desequilíbrios. O filme é de grande qualidade. É um drama poderoso e empolgante, tem um enquadramento histórico muito interessante e cenários de fotografia excelentes. Recomendamos vivamente. Pode vê-lo na sala 4 do cinema do Dolce Vita, Coimbra. Porque consideramos que há pessoas ilustres na região que estão esquecidas, decidimos iniciar uma rúbrica respeitante a biografias. Segue-se o Diogo. Olá, sou o Diogo Rafael, 11º F, e hoje vou falar-vos acerca de Fernando Duval. Fernando Beata Cardoso Duval nasceu no dia 30 de julho de 1900, na aldeia de Cerdeira, concelho de Arganil. Filho do Dr. Alberto Tamay e Cruz de Duval e de Dona Maria Adelaide da Costa Cardoso Duval. Aos 2 anos, já vivia em Coxa, Arganil. Faleceu em Coimbra em 2004, com 104 anos, durante o sono, em casa da filha.

estamos da véspera, da véspera, da véspera do Natal, ficamos com o poema na voz de Andreia Cândido. Chove, é dia de Natal. Chove, é dia de Natal. Lá para o norte é melhor. Há a neve que faz mal e o frio que ainda é pior. E toda a gente é contente porque é dia de o ficar. Chove no Natal presente, antes isso que nevar. Pois, apesar de ser esse o Natal da convenção, quando o corpo me arrefece, tenho frio e Natal não. Deixo sentir a quem é quadra e o Natal a quem o fez. Pois se escrevo ainda outra quadra, fico gelado dos pés. E este é o Natal de Fernando Pessoa. I don't wanna miss. A Biblioteca Escolar Dr. Vasco de Campos prossegue este ano letivo com a parceria com o Centro Novas Oportunidades, iniciada há 2 anos. Trata-se de uma formação complementar para adultos do CNO, na qual são realizadas visitas à biblioteca, orientadas pela professora bibliotecária, e ministrada formação prática sobre como consultar um dicionário ou uma enciclopédia. Os formandos são sensibilizados para a leitura e são convidados a manusear e requisitar livros. A primeira sessão deste ano letivo dirigiu-se a formandos do 3º ciclo e decorreu no dia 22 de novembro, com início às 21 horas. A Biblioteca Escolar acolheu uma exposição de trabalhos da disciplina de espanhol sobre violência e tem patente no seu espaço uma mostra de trabalhos da área disciplinar de francês, alusivos a personalidades da cultura francófona. Para assinalar o Dia dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, a equipa da Biblioteca Escolar reuniu um conjunto de recursos multimédia que divulgou a todos os docentes da escola para que pudessem ser visionados e explorados nas aulas. Disponibilizou também a informação nos livros de ponto das turmas. Neste mês de dezembro, na rubrica Escritor do Mês, a Biblioteca destaca Alves Redol, escritor neorrealista, nascido há 100 anos em Vila Franca de Xira e falecido em 1969. Nos dias 14 e 15 de dezembro vai realizar-se a Feira do Livro da Escola. O ponto de encontro é o átrio do Pavilhão D e estão desde já todos convidados. Pode também ser visitada na biblioteca uma exposição de livros escolares da época do Estado Novo, amavelmente cedidos para o efeito por um encarregado de educação. Passo a ler um texto da aluna Marta Lobo, do 12º E, acerca desta exposição patente na Biblioteca Escolar. Como em tudo na vida, um toque de originalidade pode ser o ingrediente-chave para atingir novos patamares e abrir novos horizontes. É através deste mote que surge na nossa biblioteca a exposição Um Olhar sobre a Cultura do Estado Novo, entre os dias 6 e 15 de dezembro. Este projeto iniciou-se quando a professora Telma Martinho sugeriu aos seus alunos da turma IE do 12º ano que lecionassem as aulas referentes ao tema Portugal e o Estado Novo. Criaram-se grupos e foram definidos 3 temas essenciais, acerca dos quais se efetuaram pesquisas: da ditadura militar ao Estado Novo, a reforma económica do Estado Novo e o projeto cultural do regime. Neste âmbito, o grupo encarregue do último subtema recolheu materiais alusivos à época histórica em análise. Livros escolares da década de 50, os designados livros únicos do regime salazarista, iguais em todo o país, cadernos escolares, onde figuram os regulamentos instituídos, incluindo o da mocidade portuguesa, e alguns testes e exames, e até as tradicionais cábulas. São ainda de referir os programas culturais desta época, cinema, teatro e fado. Todos estes tesouros históricos foram cedidos por um dos encarregados de educação, Pedro Lobo, que com todo o gosto emprestou as matérias que foram apresentadas numa das aulas dos professores por um dia. Aquilo que não seria mais do que uma aula diferente tornou-se numa exposição que esperamos que seja do agrado de toda a comunidade escolar e que sirva para nos endoutrinar um pouco, entendidas que são as atuais diferenças, obviamente. No próximo dia 15 de dezembro, pelas 9 horas, no ginásio da escola, terá lugar o torneio Street Basket Faz Escola. Este tem a duração prevista para o período da manhã e apenas se prolongará para a tarde se houver um elevado número de inscrições. O torneio terá a participação de 8 alunos da Associação de Estudantes e alguns com experiência em basquetebol para ajudar na organização e concretização do evento. Uma vez mais, a nossa escola vai organizar a festa de Natal. Esta decorrerá no dia 16 de dezembro, entre as 21 e as 24 horas, na Casa da Cultura César de Oliveira. O espetáculo será constituído por teatro, música, declamação de poesia e ginástica e terá a participação de alunos e professores da escola secundária. Convidamos todos para este sarau, pois será um momento de confraternização e harmonia, lembrando os valores do Natal. No próximo dia 21 de dezembro, pelas 21 horas, também terá lugar na cantina escolar o tradicional jantar de Natal para os trabalhadores da escola, momento de convívio e partilha entre todos os participantes. A finalizar, informamos os encarregados de educação que as pautas de classificação do primeiro período serão afixadas no dia 22 de dezembro. Relembramos que podem também consultar as classificações na página web da escola secundária a partir dessa data. Conta-me histórias de tempos a que eu gostaria de voltar. Tenho saudades de momentos.